Caramba! Passamos para o Lick Tang. De aparência engraçada, mas sério na batalha, confunde seu oponente com a sua habilidade de agarração e depois ataca 5 vezes seguidas com velocidade supersônica. Sua língua é tão longa e rápida quanto a de um lagarto. Sua lambida deixa o oponente com tremedeiras.